Em Ciudad del Este, no Paraguai, duas situações de pessoas feridas por disparos de arma de fogo. Uma delas é um brasileiro. Na manhã de ontem, por volta de 9 horas, Moacir Baldiceira, de 50 anos, proprietário da empresa Engenharia Internacional, foi alvejado por vários disparos de arma de fogo enquanto estava dentro de seu automóvel, no quilômetro 6,5 em Ciudad del Este, no Paraguai. O empresário ficou gravemente ferido e foi internado no Sanatório San José, devido aos disparos de arma de fogo que atingiram-lhe o peito, a face e a cabeça. Segundo informações, o empresário teria sido alvejado por um homem que estava como passageiro em uma motocicleta de cor preta, sem placa, e utilizava uma pistola calibre 9mm. Os motivos deste atentado ainda são um mistério para a Polícia Nacional Paraguaia. As informações podem ser repassadas diretamente ao Ministério Público ou qualquer agente policial da unidade daquele país. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.